Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Menina, só te quero abraçar. Não é qualquer quero apanhar. Não é qualquer que me ensina o sol que eu quero apanhar. O sol que queres apanhar pode não estar interessado. Está alto, não vai chegar desse modo a nenhum lado. Andam para aí patinhos aos saltos e outros andando em corrupios. Fogem aos beijos para os fios altos e outros resvalam para a beira do rio. Andam para aí patinhos aos saltos e outros arpando em corrupios. Fogem aos beijos para os fios altos e outros resvalam para a beira do rio. Eu fui o que disse ao sol que não tornasse a nascer. Se tenho a luz dos teus olhos, que vem o sol cá fazer? Se tenho a luz dos teus olhos, que vem o sol cá fazer? O que o sol cá vem fazer não é segredo a ninguém, mas já te dei minha mão, toma-me o corpo também. Andam para aí partidos aos saltos e outros arfando em corrupios. Fogem aos beijos para os cintos altos e outros resvalam para a beira do rio. Andam para aí facinhos aos saltos e outros arfando em corrupios. Fogem aos beijos para os cílios altos e outros resvalam para a beira do rio. Antena Web, Canal 1. Pela manhã sinto a vontade de cantar. Acordo a voz, agarro a música no ar. Não sei bem se é por magia ou se é mesmo assim. Há sempre música dentro de mim. Não chores não, quando a tristeza te doer. Acorda a voz, canta uma música qualquer. Qualquer música tem magia. Há na música uma alegria que vibra lá dentro de ti. Há sempre música entre nós. Não chores, não, acorda a voz. Nós.

quê? Ninja Core Hardcore. Caderno na cara, nem abri a mão. Não largo a caneta, mas largo um refrão. A música é a arma, as palavras são as balas. Guerrilha sonora a entrar nas vossas salas. Arrebento quando apresento um estilo que putos não estavam à espera. Quem lhes dera sentir o que eu sinto neste momento. Estou no topo do mundo e é lá que eu me sinto. Sinto o som, sinto o som, sinto o som, sinto o som. Sinto o som, sinto o som, sinto o som, sinto o som. Sinto o som, sinto o som, sinto o som. Tinha vontade de entrar a matar. Arrebento quando apresento um estilo que putos não estavam à espera. Quem me espera sentir o que eu sinto neste momento. Estou no topo do mundo e é lá que eu me sinto. Sinto o som, não há como recusar. Tinha vontade de entrar a matar. Assim, tipo old school, como a new tool. Ninja Core, lá da barra. O bebê não fica preocupado com o fuzil de bezerro desarmado. Será por causa dessa gata do teu lado? Esse problema também pode ser tratado. Porra, mano. Ninja Core, cuidado, velho. Pesado, mano. Gato, mano. Tinha que estar assim, pesado. Sou bem, brigadão. Brigadão, mano. Um, dois, três, vem buscar. E saudades de rimar sobre um beat forte assim. Na vez de mim, sou eu, Carlão. O puto Pac-Man. The Core, man. Nessa bruta jam, I am. Naturalmente, reconheço. Essa bruta jam, I am. Agora siga, ouve o som. Sente o som que lhe apresento. Como um ninja. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Sente o som, sente o som. Ninja Core. Obrigadão, mesmo.